e da penita do estado veio a Val. Pode soltar a voz que cês representa é nós, fi. Minha proteção é 7 no tambor do Doberman. Derruba alemão igual os moleque talibã. Medo nós tem, mas sempre andei armado e não é de hoje. Vai saber da maldade daqueles que na calada se esconde. Não sou semente, uma hora chega ao fim, mas que chore a mãe do inimigo, porque a minha vai sorrir. Reflexos de a vida errada no espelho carrego hoje. Certos bairros não poder colar, guerra é de noite. Político não me beira de polícia, eu não sou fã. Não cola em bolinho de pipoca, eu sou Al-Qaeda e Hezbollah. Contundente como sempre, sim, na palavra de sempre. Pode levantar as ideias, fi. Seu filho quer ser igual eu, mas a conduta e a cor da pele é o que difere ele dos meus. Meu bom dia é Paquistão, toda hora é disciplina. Tem respeito pra falar de cadeia e qualquer fita. Eu pus minha quebrada no mapa, eu represento é o Paraná. Paz, justiça e liberdade é de São Paulo a BH. Eu sou o grito de liberdade. De verdade eu vou deixando um salve. É a praga, é a peste, é a febre, é o crime. É a banca dos malandros que é camisa 10 no time. Eu sou o grito de liberdade. Pros de verdade eu vou deixando um salve. É a praga, é a peste, é a febre, é o crime. É a banca dos malandros que é camisa 10 no time. Nós tem vivência pra falar, respeito pra cantar, as fita louca e os tiro de AK. Independente do hype, a voz do detento que morre de apanhar no DP, mas nunca aguenta o parceiro. Da Gatorade pro cuzão dotar quadrilha, com a boca cheia de espuma na praia da galeria. Pra mostrar que valeu a pena ser batizado, bagulho nessa andar armado na favela e ter do lado uma pá de cocota que nunca vai pular na bala, que pina o rabo pra fumar escândalo. Que não vai tá na ala. Tem que dar tiro nos polícia, mostrar que não é em vão. Canela na mão, teu fogo de terrorista num X que cabia 4. Nós tá vindo 12 bandido. É linda Vila Cândida, fina do Clebinho. Bicho pega o couro, come. É a hora que cê pensa se vale a pena. Quando acaba a renda e só fica o nome. Eu sou o grito de liberdade. De verdade eu vou deixando um salve. É a praga, é a peste, é a febre, é o crime. É a banca dos malandros que é camisa 10 no time. Eu sou o grito de liberdade. Pros de verdade eu vou deixando um salve. É a praga, é a peste, é a febre, é o crime. É a banca dos malandros que é camisa 10 no time.